Nós somos diferente, eles indiferentes. Conteúdo que é divergente, tô trazendo e tô com tempo. Muita gente desacredita da gente. Sou descendente de africano, sou regente. Faço falar difícil em Cuiabatete. Com raio de sol no saco, eu sigo contente. Faço fazer crítica não consciente. Só com gorduras de minhas rimas, não saem com detergente. Não sou WW, mas encontraço porque sou vasto. Tipo ritmo, vou e devasto. Próximo MCs não formo, falha o rastro. Joguei de rato, seu cacho como gato. No jogo da vida, eu quero virar a mesa. Recebi peças ruins pra me privarem da manha. Então virei nevasca, tempestade de frieza. Nigga the Greek, estouro com a carta na manga. Olhei em perfeito silêncio para as estrelas. Vendo de um avião, tentando se enturmar. Lembrei dos MCs da minha cidadela. As que querem ser e só sabem trapacear. Ah, na internet quer difamar. Má, sem argumento pra refutar. Tá, acho fraco o meu som. O som por não conseguir vislumbrar. É mais um seca pimenteira. Quer torrar nosso pomar. Vai precisar de pomada, porque vai se auto-queimar. Como acham que podem reivindicar? Se querem a vitória por ela, não vão lutar. Pesquiso todo dia, estudo todo dia. Sei que se fala merda, não queria me destacar. Pesquisei todos de lá, e seis pontos fracos, estudei todos que tá. Sei o quanto são fracos, transforme, mostrando que sou criativo. Pedece ato por meu granograma, aviso. Querendo só cansar, corre e vem voando. Caneta a vassoura, pode entrar no comando. ETC 2050, avanço deveras. Cautela ou futucar, aqui as são severas. ETC 2050, do futuro ao passado, ei. ETC 2050, deixando reassassado, ei. ETC vocês não aguentam, avançado tipo Moia, yeah. ETC te representa, botando fogo nesses paia. ETC 2050 tem vários que não aguentam. Fala que é parça, mas nas costas mal cometa. Danada a gente segue, respeita a água, vento. Mas o nosso Deus sustenta. Não adianta cê fingir, a lei das ruas infringir. Somos rua, né, de hoje, pergunta na DCI. Tem quem acha tá voando, mas a lama segue. Deus abençoe, regenere e enxergue. O outro reinventa, rap, reggae, tenta. Aqui nós é raiz, rotulado pra atriz. Que fala tamo junto, falsidade no caráter. Igual o rei Balak de Moisés queria destaque. Tem uns que não tem letra, é sem letra. Raízes não respeita, caça treta. Depois volta atrás, outro culpa tá em paz. Hebreu adorando imagem pra satanás. Pior é o malandrão, terror da rede social. Fala muito tipo mais, bandidão sem igual. Olho no olho mudo, esquece. Ouro de tolo, Judas, blefe. Diferente, saco cheio, verdade sem paciência. Não tô reclamando, passando a transparência. Com quem é de verdade, fechamento. Já quem é falsidade, esquecimento. Sinto muita pena desses manos. Não sabe aproveitar o que a cena tem listado. Tão cumprindo pena, levianos. Nem sabe separar igreja de estado. Tentam acabar com a nossa fortaleza, mas a marca do cordeiro a mantém ilesa. Possuímos as portas pros aborrecedores. Nessa situação nenhum deles os traradores. ETC 2050, do futuro ao passado, ei. ETC 2050, deixando reassassado, ei. ETC vocês não aguentam, avançado tipo Moia, yeah. ETC te representa, botando fogo nesses paia. Camuflagem pros covarde, nova ordem mundial, sistema fatal. É o olho que transmite, aprisiona sua mente. Quando você liga a TV, de repente vem as correntes. Falo mesmo que se foda, gradiente da bruxa pra sopa. Tá bancando o grande mago pra lançar magia forte. Sinto o cheiro da maldade, risco o que já explode. Na rima sou mais forte, pelo povo pobre. Kryptonita, caneta na lírica. Não nego minha origem, eu venho da perifa. Mas é povinho, cuidar da sua vida. Felicidade pra você que deseja o meu mal. Só não quero que amanhã você vem pagando pau. Finge que não me viu porque eu tava de chinelo. Mas a cena muda se eu tô de Audi zero. De bombeta, óculos e escuro raio-x. Da luta cicatriz vem desde 96. O futuro é que chegou, ho, Joe. 2050 no flow, bro. Mó responsa daqui vejo o congresso queimar. Ha, mas ninguém saiu de lá, ha. Inimigos, porcos sujos, queimem tudo. Pobre não é produto de consumo, cuzão. Tomamos o Brasil, agora é Afeganistão. Queimaram a casa grande, acabou a escravidão. Igualdade pros meus manos da favela. Os playboys agora moram numa cela. E o juiz é o favelado, que muito foi tirado. Escravizado, massacrado, enganado. Condenado ao mínimo salário. Pena de morte sem exílio pra político safado.